É melhor eu pôr no pé, não é? Eu antes de mais queria agradecer muito o convite, queria agradecer muito a presença de toda a gente e queria perguntar se me ouvem bem lá ao fundo. Ouve-se bem? Por enquanto. Por enquanto? Eu não vinha aqui tanto com a ideia de fazer uma conferência, vinha aqui mais com a ideia de partilhar convosco e de criar um espaço de debate, porque acho que é isso que é importante nós fazermos e que fazemos pouco no contexto eclesial. Portanto, digamos que é uma conversa em família, não daquelas, não é? Mas uma conversa que insistimos que seja uma conversa de família. Eu queria começar por fazer um bocadinho o historial do Nós Somos Igreja, porque acho que é, se calhar, útil. Depois ia voltar um bocadinho àquilo que foi a petição inicial, porque continua a ser atual, por bons e por maus motivos. E depois, no fim, queria lançar assim, algumas pistas para nós podermos continuar a refletir e continuarmos a agir. O Nós Somos Igreja começou na Áustria há 15 anos e começou na altura, não sei se toda a gente tem presente, porque o bispo que foi nomeado para bispo de Viena era um bispo que as comunidades cristãs de Viena consideravam ser um bispo muito conservador, muito reacionário, sem grande predisposição para ouvir os crentes. E fizeram toda uma tentativa, várias movimentações, para que não fosse ele o cardeal de Viena, mas ele acabou por ser, na altura era o cardeal Tor, acabou por ser o que provocou um movimento de indignação nos cristãos de Viena, que rapidamente se alastrou toda a Áustria, que é um país muito católico, como sabem, e que sobretudo punha em causa a nomeação dos bispos sem que o povo de Deus fosse tido ou achado para tal. Na altura já tinha havido, penso que foi antes, que tinha havido uma situação terrível na Suíça, onde tinha sido também nomeado um bispo que tinha um perfil semelhante e que as pessoas consideravam que não refletia o sentir das comunidades naquela diocese. O bispo foi nomeado e no dia em que era suposto o bispo assumir a diocese, os católicos, como em sinal de protesto, deitaram-se à entrada da Sé e o bispo deu entrada na diocese à custa da polícia remover os crentes que estavam em sinal de protesto por uma nomeação para a qual não tinham sido tidos nem achados. Portanto, foi por circunstâncias deste tipo que surgiu aquilo que depois viria a ser o Nós Somos Igreja e que inicialmente começou por ser designado por uma petição do povo de Deus. Foi um abaixo-assinado e é preciso aqui começar por lembrar que na Áustria e depois na Alemanha, a qual se estendeu imediatamente a seguir, as pessoas estão habituadas a iniciativas deste tipo porque têm uma consciência cívica que as leva muito frequentemente a assinarem petições de diversos tipos. E esta petição circulou por meios eclesiais, às portas das paróquias, por exemplo, mas depois também por meios laicos. Eu assinei na Alemanha em 1996 e assinei nos Correios, acho eu, ou na Universidade, já não me lembro, mas num espaço que não tinha nada a ver com a Igreja. A petição chegou a Portugal em 1997 e depois foi-se alargando até se designar como uma plataforma, e este aspecto eu acho que é muito relevante e é um aspecto que eu vou falar mais a seguir, porque se tratou de uma plataforma, portanto significava que já havia movimentações e portanto que não foi uma coisa que tivesse surgido nada. E o Nós Somos Igreja reuniu uma série de grupos e passou a designar-se assim a plataforma Nós Somos Igreja. Nós Somos Igreja porquê? Porque quando foram as manifestações na Alemanha pela queda do Muro de Berlim, na Alemanha Oriental, um dos slogans mais relevantes dizia: "Nós somos o povo". E isto era uma forma de reagir a quê? Um comitê central de um Partido Comunista que dizia que eles sabiam o que é que o povo queria, porque eram representantes do povo, E, portanto, eram eles que sabiam o que o povo queria. E então, um dos slogans mais relevantes das manifestações na Alemanha pela queda do Muro de Berlim, portanto, na Alemanha Oriental, utilizavam este slogan: nós somos o povo. E foi inspirado nessa ideia de nós sermos aqueles que somos, aquilo que os outros dizem que manipulam ou que monopolizam em termos de realidade, e também a expectativa quase simbólica de fazer cair muros, que levou a que esta plataforma adotasse a designação Nós Somos Igreja. As assinaturas recolhidas em muitos países do mundo, que foram cerca de 2 milhões de assinaturas, foram entregues na Santa Sé por ocasião de uma peregrinação a Roma, ocorrida em 97, na altura da fundação do Movimento Internacional. E apesar da Organização Internacional ter escrito com largos meses de antecedência a pedir uma audiência ao Papa ou a quem este indicasse, nunca foi recebida qualquer resposta. Isto é um aspecto que eu gostaria de reforçar, é esta ideia de que em 15 anos nós somos Igreja, as portas, de determinadas portas, não se abriram. E temos que ter isto presente. E temos que ter presente que, muito provavelmente, isto é um desafio para se pensar em hipóteses alternativas. Mas logo do princípio, portanto, depois há uma sequência, há um historial de batidas a portas que não se abrem. Quais foram as estratégias adotadas, então, ao longo destes anos? Houve uma estratégia de difusão pelo mundo inteiro, tanto entre grupos já existentes dentro da Igreja, como na comunicação social, que é um aspecto importante, porque cria a ideia, ou melhor, visibiliza, que dentro da Igreja há correntes de opinião, que dentro da Igreja há um esforço para adquirir liberdade de expressão, e que todas essas realidades não são alheias ao mundo que está à volta. Porque muitas vezes o que acontece é que nós pensamos na Igreja muito para dentro, só para dentro. E entramos numa estratégia defensiva em relação à sociedade. Agora até está na moda toda a gente dizer que a Igreja está a ser perseguida. Eu estou a dizer no Ocidente, não é? Mas a ideia é uma moda que agora apareceu, já devem ter notado. E, portanto, não ter medo de dizer que a Igreja também é uma coisa pública é uma das características muito importantes, a meu ver, do Nós Somos Igreja. Portanto, além desta estratégia, que passou por comunicados, não é? Muito centrados em questões relevantes acerca das quais o Nós Somos Igreja faz comunicados internacionais, houve também algumas estratégias simbólicas, digamos assim, por exemplo, a utilização de estolas roxas por mulheres em momentos de ordenação de bispos ou de padres em sinal de luto, pelo facto de não poderem ser ordenadas, por exemplo. Algumas circunstâncias em que a polícia voltou a entrar para dispersar crentes. Outro aspecto que é muito importante é tomadas de posição sobre documentos do Vaticano, por exemplo, por ocasião de viagens do Papa, etc. Em Portugal, o Nós Somos Igreja chegou em 1997 e a secção portuguesa tem tomado também posições sobre documentos emanados da Santa Sé, sobre acontecimentos no nosso país. Tomou sempre a iniciativa de enviar estes documentos aos bispos portugueses a título individual, assim como à Conferência Episcopal. Por exemplo, a propósito da instrução sobre algumas questões acerca da colaboração dos fiéis leigos com o Ministério Ordenado dos Sacerdotes, 97, que constituiu um documento, se bem se lembram, de retrocesso relativamente à liturgia e, nomeadamente, à possibilidade de membros do sexo feminino se aproximarem sequer do altar. Tomada de posição também relativamente ao caso do padre Carlos Costa, um párroco de Pedrógão Grande, muito apreciado pela comunidade onde exercia, a quem o bispo de Coimbra suspendeu do seu ministério, alegando que o padre mantinha uma relação conjugal com uma mulher que era mãe da sua filha de 8 anos. Uma chamada de atenção nesta altura para a existência de dois pesos e duas medidas, porque isto coincidiu com o escândalo do padre Frederico, de que devem estar tristemente lembrados também. Depois, uma tomada de posição, por exemplo, por ocasião de referendo sobre a despenalização do aborto nas primeiras 10 semanas, chamando a atenção para a utilidade e uma argumentação positiva, estou a citar o documento, e não uma tendência para recriminações, senão mesmo condenações de pessoas em situação de fragilidade extrema. Depois também a difusão em Portugal do documento Nós Somos Igreja Internacional sobre um Papa para os tempos vindouros, em que no fim do papado do João Paulo II, o Papa João Paulo II, se tentou começar a refletir sobre qual poderia ou deveria ser o perfil do Papa seguinte. A elaboração de um contributo enviado a todos os bispos portugueses por ocasião do Sínodo dos Bispos Europeus, apelando a uma eclesiologia centrada no povo de Deus, no fundo é retomar aquilo que é a eclesiologia do Concílio Vaticano II e que já nos anos 80 sofreu um revés. Porquê? Porque se começou a insistir numa outra ideia de eclesiologia que inicialmente parecia uma ideia muito boa, mas que depois se revelou que teve resultados muito nocivos para a eclesiologia do povo de Deus, que foi a ideia da Igreja Comunhão. E começou-se a acentuar muito a ideia da Igreja Comunhão e da Igreja Comunhão. E o problema da eclesiologia da Igreja Comunhão foi que, a certa altura, a comunhão passou a significar a comunhão com o Bispo de Roma e a comunhão dos bispos com o Bispo de Roma. E, portanto, aquilo que era uma eclesiologia que, em princípio, visava acentuar a ideia da fraternidade, acabou por ter o efeito perverso de acentuar a perspectiva hierárquica, porque acabou por ser entendida como uma comunhão piramidal, digamos assim, não é? dos bispos com o Papa. Depois, Nós Somos Igreja tem também realizado múltiplas conferências, tomada exposição relativamente ao escândalo da pedofilia, mais recentemente, apesar de ser uma coisa já antiga, como é sabido, e comunicados também, por exemplo, por ocasião da vinda do Papa a Portugal. Mas conclui-se o seguinte, e eu vou citar da página de Nós Somos a Igreja de Portugal, se me permitem. É de justiça assinalar que alguns bispos nos têm recebido e ouvido, manifestando até simpatia e empatia com muitas das nossas preocupações. Contudo, apenas de forma informal, recebemos qualquer reação por parte do Episcopado a essas tomadas de posição. Lamentamos que não seja instituída na Igreja Católica Portuguesa a cultura do diálogo e do debate de ideias. Este é um aspecto importante também, que tem a ver com as ditas portas que eu falava inicialmente, e tem a ver com aquilo que é muitas vezes uma estratégia da hierarquia de eventualmente até em contexto informal poder dizer determinadas coisas que nunca dirá em contexto formal. E nunca escreverá. E nunca escreverá coletivamente. Agora, relativamente ao grau de difusão do Nós Somos Igreja, atualmente o Nós Somos Igreja, para não se ter ideia que é um grupo minoritário e inexpressivo, ou só com expressão em países ricos ou países do Norte, atualmente os países no qual existe o Nós Somos Igreja, nos quais existe, são os seguintes: Áustria, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Croácia, Dinamarca, República Dominicana, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Liechtenstein, Quénia, Malta, México, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Peru, Polónia, Portugal, Rússia, Escócia, África do Sul, Espanha, Sri Lanka, Suécia, Suíça, Tanzânia, Reino Unido, Uruguai, Estados Unidos e Venezuela. Agora, ações do Nós Somos Igreja a nível internacional. Como eu disse no início, houve então a entrega de Duíta Baixa assinada em Roma, que não obteve resposta. Tem havido inúmeras declarações, por exemplo, por ocasião dos sínodos, também a propósito do escândalo da pedofilia, mais uma vez, pela necessidade do reconhecimento pleno do Concílio Vaticano II, a propósito do 40º ano da publicação da Humanae Vitae, a propósito do documento de proibição da ordenação das mulheres, como sabem, tem havido vários. O primeiro foi de 75, 76, e houve um recentemente, para não falar na triste lista, que inclui como erros graves, entre a pedofilia e outras coisas, a veleidade de pensar em ordenar mulheres, e portanto quem tentar fazê-lo é imediatamente excomungado, como sabem. o que não impede que haja ordenações de mulheres. No dia do 10º aniversário, o Nós Somos Igreja enviou uma carta ao Papa pedindo diálogo a fim de debater possíveis estratégias para o novo século. Pela terceira vez, no dia em que celebrou o 10º aniversário da sua fundação em Roma, o Movimento Internacional Nós Somos Igreja solicitou uma audiência ao Papa Bento XVI a fim de lançar um diálogo aberto, alargado e construtivo acerca das atuais questões e problemas da Igreja. Não houve resposta à primeira carta. A resposta à segunda carta, baseada em instruções vindas da Secretaria de Estado do Vaticano, recomendava diálogo com os bispos diocesanos e com os padres. Na terceira carta, que foi enviada ao Papa, o Nós Somos Igreja sublinhou a necessidade do diálogo com o Vaticano, porque os muitos diálogos havidos com os bispos nos últimos 10 anos revelaram claramente que as questões e os problemas pastorais discutidos nesses diálogos não eram da sua responsabilidade, mas sim competência do Vaticano. Quer dizer, era frequente, quando existiam essas conversas, haver esse tipo de argumento. Esta terceira carta, eu vou ler, é de 2006 e diz o seguinte: Vossa Santidade, Santo Padre Bento XVI, caro irmão da nossa fé comum em Cristo, em julho de 2005 e julho de 2006, como membros conscienciosos do povo de Deus e como membros do movimento internacional Nós Somos Igreja, viemos saudá-lo e pedir uma audiência pessoal. Não houve resposta à nossa primeira carta de julho de 2005. Em resposta à nossa segunda carta de julho de 2006, a Nunciatura Apostólica na Alemanha escreveu o seguinte: A Secretaria de Estado instruiu a Nunciatura Apostólica no sentido de o informar que, infelizmente, o seu pedido não pode ser satisfeito. O senhor e os restantes membros podem, em qualquer ocasião, iniciar um diálogo construtivo sobre as questões e problemas recorrentes na Igreja com os bispos e padres das dioceses e paróquias legalmente reconhecidas. Este diálogo já tinha sido estabelecido com alguns, no tal contexto, sobretudo informal, e pela terceira vez, esta terceira carta, não recebeu resposta. Eu, chegado a este ponto, lembrei-me de um poema da Sofia de Mel Brainer, que diz assim: Um etnólogo diz ter encontrado entre selvas e rios, depois de longa busca, uma tribo de índios errantes. Exaustos, exauridos, semi-mortos, pois tinham partido desde há longos anos, percorrendo florestas, desertos e campinas, subindo e descendo montanhas e colinas, atravessando rios em busca do país sem mal. Como os revolucionários do meu tempo, nada tinham encontrado. Lembrei-me muito deste poema a propósito do Nós Somos Igreja e a propósito daquilo que é a renovação da Igreja, que esperamos que não sejamos como aos índios que não encontraram a terra sem mal. E aqui eu gostava então de aprofundar o que é que está em causa verdadeiramente no Nós Somos Igreja. É um grupo de gente que quer reivindicar e que quer fazer da Igreja uma coisa igual às outras e que quer fazer perder aquilo que é o essencial da Igreja e todas essas coisas que nós ouvimos e que, se somos crescidinhos, se calhar já percebemos que é conversa um bocadinho fácil. Vale a pena, se calhar, retomarmos então o que era a dita petição inicial. Portanto, a petição de 1995. E na sua tradução para português, começa assim: Nós, os católicos portugueses, mulheres e homens que subscrevemos esta petição, queremos que a nossa Igreja seja uma Igreja fraterna. E a partir de agora eu vou ler, mas eu gostava que interiormente fizéssemos o seguinte exercício: cada um para si e em consciência pensasse disto tudo que aqui está, de 95 para cá, o que é que considera que foi alcançado na Igreja. Uma Igreja fraterna. Pedimos o reconhecimento da igualdade de todos os crentes. A abolição do fosso entre leigos e clero para que haja corresponsabilidade do povo de Deus. A criação de estruturas de comunicação e diálogo permanentes a nível paroquial, diocesano, nacional e internacional, em que o povo de Deus, sem exceções, possa aprofundar em liberdade e na atenção à palavra do Senhor todas as questões que interessam à Igreja. A participação das igrejas locais na escolha dos seus próprios bispos. Ponto 2. Uma igreja com uma nova atitude face às mulheres. Desejamos a plena integração das mulheres, o seu acesso ao diaconato permanente, o seu acesso ao sacramento da ordem e à condução da Igreja, o reconhecimento do seu imprescindível contributo no anúncio do Evangelho. Ponto 3. Uma igreja onde os ministérios ordenados sejam reequacionados. Lembramos que todos os batizados, povo de sacerdotes, podem ser chamados aos ministérios ordenados. Nem a Bíblia nem os dogmas estabelecem uma relação compulsiva entre alguns ministérios ordenados e celibato, pelo que é necessário repensá-lo. É imperioso levar a boa nova a todos os cantos da terra e acompanhar pastoralmente o povo de Deus. Ponto 4. Uma igreja que valoriza a sexualidade, elemento constitutivo do ser humano criado por Deus. Esperamos que o respeito pela consciência dos e das católicos e católicas na tomada de decisões morais, por exemplo, em relação à saúde reprodutiva e à maternidade e paternidade responsáveis. A tolerância em vez de condenações redutoras, por exemplo, em matéria de relações pré-matrimoniais ou de homossexualidade. A reconciliação com todos os que estão em situação de exclusão, por exemplo, divorciados e recasados, sacerdotes casados, teólogos dissidentes. Uma igreja empenhada nos direitos humanos que valorize questões de ordem ética e moral. A promoção da paz efetiva entre os povos, o que implica novas formas de relacionamento internacional, nomeadamente a reconversão da indústria do armamento, a procura de justiça social, económica, racial, de género e, nomeadamente, numa maior atenção à esfera da família e do trabalho, a prevenção das várias formas de violência pública e privada, a opção pelo desenvolvimento humano, solidário e sustentável e pela conservação da natureza. Esta era a petição de 95. Eu queria agora fazer algumas um balanço pessoal que tem sobretudo o objetivo, depois nós podemos debater, porque é isso que é depois que eu acho que é o pode ser mais interessante. Começo por dizer o seguinte: já cansa. Já cansa estarmos sempre a dizer o mesmo. Esta petição é de 95 e já cansa. E acho que este é um aspecto que temos que ter em conta. E temos que ter em conta que há pessoas muito mais cansadas do que nós e que há muitas mais ainda que já não estão para se cansar. E que já bateram com a porta ou então saíram sem bater com a porta. O que é que eu acho que era útil? Penso que chegou o momento de começarmos a refletir sobre hipóteses alternativas dentro da Igreja. Dentro da Igreja, não estou a dizer que é para fazermos outra, dentro da Igreja. Quer dizer, quando eu digo já cansa, cansa a retórica. Quer dizer, cansa o termos que estar sempre a dizer as mesmas coisas, termos que estar sempre a explicar da validade e da legitimidade de coisas, termos que estar sempre a fundamentar na Bíblia, termos que estar sempre a fundamentar no Concílio Vaticano II, como se fossem coisas que fossem desconhecidas ou que tivéssemos que provar. Como se basear uma teologia na Bíblia ou basear uma teologia nos documentos do Concílio Vaticano II tivesse que provar a sua legitimidade. Eu penso que o Nós Somos Igreja conseguiu uma coisa muito importante, que foi alguma visibilidade da dissidência e alguma visibilidade e uma dissidência que se entende sobretudo deste ponto de vista de uma comunhão ativa com a Igreja. Eu já tenho dito isto noutras ocasiões e volto a dizer aqui para explicar melhor o que eu quero dizer com isto. O Eugen Drewermann foi um dos teólogos que nos últimos 20 anos foi proibido de ensinar teologia em faculdades católicas na Alemanha. Claro que o problema do Drewermann não foi propriamente as questões teológicas, foi que o Dreverman escreveu um livro que se chama Clérica, isto é, em que ele faz, porque ele é psicoterapeuta, e faz uma análise psicanalítica do perfil dos membros do clero, e portanto o problema foi esse. Conforme o problema do Leonardo Boff, por exemplo, não foi a teologia da libertação. Puro e simples. Porque há teólogos muito mais radicais do que o Leonardo Boff. Muito mais. O Leonardo Boff é sobretudo um poeta. O irmão dele, por exemplo, é muito mais radical. Por exemplo, o problema é que o Leonardo Boff escreveu um livro, Igreja, Carisma e Poder, em que ele diz, a certa altura, a Igreja, depois de João 23, congratulou-se muito com a Declaração dos Direitos Humanos, legitimamente, mas será que a Igreja aplica os direitos humanos? E fez um exercício de análise do que significa, dentro da Igreja, o respeito ou o atropelo aos direitos humanos. E foi aí que ele começou a ter problemas. Foi por causa de ter posto em causa as interpretações do dogma da infalibilidade que o Hans Kuhn teve problemas. Não foi por causa de outros aspectos da teologia dele, em que ele pode ser considerado um clássico. Foi por causa dessas coisas. Foi por causa dessas questões. Ora, se forem a ver, nenhum deles saiu da Igreja. Ninguém os conseguiu pôr fora. Porque, como dizia o Dreverman uma vez numa entrevista, e ele é muito contundente, muito, muito tranquilo, mas muito contundente quando fala, perguntaram numa entrevista num canal de televisão alemão, mas porquê que então o senhor não abandona a Igreja se lhe faz tantas críticas? E ele disse uma coisa que eu acho que é muito importante, por exemplo, a mim foi o que me levou a assinar a petição de Nós Somos Igreja, e eu estar aqui a falar também destas coisas. Ele respondeu, não sai da Igreja, porque foi a Igreja que me deu os instrumentos para eu a criticar. Portanto, porque foi a Igreja que me ensinou aquilo que hoje me leva a criticá-la. E isso eu acho que é um aspecto muito relevante e que não... Quer dizer, se queremos continuar a pensar isto em termos de comunhão com a Igreja, que é uma referência que é relevante, esta ideia. Agora, se a gente for olhar para esta petição que eu li, hão de ter reparado que não se conseguiu quase nada. Não se conseguiu quase nada. E o facto de não se ter conseguido quase nada, do meu ponto de vista, não significa que não haja nada a esperar da Igreja. Acho que significa que não há nada a esperar de algumas estruturas dentro da Igreja. Isso, com toda a franqueza, é uma opinião pessoal, mas aí eu acho que não. Acho que este Papa, em concreto, não vai fazer reformas. Porque este Papa é o Josef Ratzinger. E vai ser até morrer, é um homem coerente. Não pode ser acusado de ser incoerente, não pode ser acusado de ser irracional, não pode ser acusado de ser inconsequente com aquilo que pensa. Mas o que ele pensa não dá margem a reformas. E aí é que não podemos, se calhar, entrar na tentação de um modelo clericalista de reformas, que é pensar que só queremos a reforma da hierarquia. E essa é que, para mim, é a questão estratégica que eu hoje gostava aqui de conversar um bocadinho convosco. Porque é o seguinte... do ponto de vista, como se costuma dizer na sociologia do poder, não é? Do bottom down, portanto, de cima para baixo, não sei se há muito a esperar. Mas aí também temos de ter em conta uma coisa. Não foi assim que surgiu o Concílio Vaticano II. E isso é uma grande esperança para nós. Quando se chegou às sessões do Concílio Vaticano II, havia todo um trabalho anterior de consciencialização das pessoas. De tal forma que o Concílio Vaticano II não ditou mudanças por decreto. O Concílio Vaticano II adotou muito daquilo que eram as intuições de grupos de base, que depois foram levadas junto dos bispos, ou pelas próprias dioceses onde os bispos estavam, ou por teólogos que eram especialistas dos bispos. E, portanto, o Concílio Vaticano II foi um movimento de reforma amplo, foi um movimento de reforma de bottom-up, como se costuma dizer. E é por isso que eu acho que há esperança. É por isso que eu acho que há esperança. Agora, que a reforma venha de decreto do Papa, que nós conseguimos convencer a ver de uma outra maneira, não me parece. Há às vezes umas operações de aparente alargamento, por exemplo, incluir mulheres em algumas sagradas congregações em Roma. Incluir algumas mulheres. Sim, mas é que depois isso faz um efeito aquilo que na Alemanha se costuma chamar as mulheres alibi. São aquelas duas ou três que são colocadas para depois dizer assim, não, a gente não tem nada contra todas, a gente até lá tem estas duas ou três. Portanto, são coisas episódicas. E o maior drama que pode acontecer, essas pessoas que são colocadas nesses sítios, acreditarem. Se as pessoas que são colocadas nesses sítios acreditarem que há mudança de fundo. Porque não há. Porque há um fenómeno que eu não consigo compreender. E que eu às vezes gostava de poder dizer, sobretudo aos membros do clero, poder utilizar com eles a estratégia que eu utilizo com os meus alunos quando eles estão muito atrapalhados numa oral. Quando eles ficam assim muito atrapalhados, eu às vezes digo-lhes assim, olhem, há um exercício de descontração que se costuma fazer, que é assim, nesta situação, o que é o pior que vos pode acontecer? Qual é o pior que vos pode acontecer? Ficam lá para mim e dizem, a professora, é chumbar? E eu digo, pronto. Não tem a sua família ameaçada. Não tem a sua casa ameaçada. Não tem a sua sobrevivência ameaçada. Não vai preso. Tudo o resto resolve-se. E eu às vezes gostava de poder fazer isto junto de quem tem determinadas responsabilidades na Igreja e perguntar-lhes, têm medo de quê? Têm medo de quê? Se calhar têm medo de perder a casa. Porque aqui há uma questão que é muito importante, que é aquela do Jesus nas tentações no deserto, não é? Que é o poder. O poder é uma tentação humana, ninguém está imune, não é? Mas quando as pessoas se agarram ao poder e fazem do poder a segurança que têm, depois têm medo. Depois têm medo de o perder. E eu acho que essa é uma questão importante. Até podem em privado dizer determinadas coisas. Até já houve uma vez um bispo que me disse o Oscar Romero nunca será canonizado e vai ser canonizado o Monsenhor Escrivá e eu, se me obrigarem a fazer uma litania, nunca lerei o nome do Monsenhor Escrivá. Disse-me. Mas nunca disse isto em público. Podem pessoalmente dizer coisas fantásticas e pensá-las e senti-las, mas não são capazes de sair do medo e dizer publicamente. Porque depois existem mecanismos de controle mútuo também. Quando estamos a falar de grupos humanos, e isto são dinâmicas que têm pouco a ver com o Espírito Santo e têm muito a ver com as dinâmicas de grupos e com as dinâmicas organizacionais. Numa organização, quando as pessoas têm medo de falar porque têm medo de perder o poder, também não podem a 100% confiar em ninguém. Porque pode sempre chegar aos ouvidos de quem pode pôr e dispor sobre a vida delas que aquela pessoa disse e fez e tal. E a gente sabe que esses mecanismos funcionam. A gente sabe que há estudantes de teologia que fazem queixa dos professores, por exemplo, para as nunciaturas. A gente sabe disso, não é? Portanto, um pequenino se torce pepino. E, portanto, quando chegam depois a determinada altura, em que aquilo que têm a perder é muito mais, farão isto ainda mais. Portanto, a questão do medo é uma questão que eu acho que é muito relevante. E, no fundo, devia pôr-nos todos a pensar. Eu lembro-me, e se passava, e o pior é quando isto se contagia aos leigos. Eu que há tempos soube de uma circunstância em que numa paróquia tinham feito um comunicado e tinham levado aquilo para um congresso. Não era bem um comunicado, mas era uma, pronto, interessa, uma coisa semelhante. E tinham levado aquilo para um congresso e chegaram lá ao congresso e leram aquilo e houve pessoas que gostaram e houve outras que ficaram à beira de um ataque de nervos, como se costuma dizer, não é? E, portanto, depois, a pessoa que leu o comunicado, que é catequista, mas que não depende da Igreja para sobreviver, não é? Tem a sua profissão, não é? Depois disseram-lhe, olha, aquele comunicado que tu leste e aquilo depois deu uma confusão. Ela ficou a tremer. Olha, agora como há de ser? E eu disse a ela, mas como há de ser, como? O quê? Não é? Ela ficou atrapalhadíssima, como há de ser, mas qual é o problema? Mais uma vez, o que é que as pessoas têm medo de perder? Quer dizer, não vão meter presas, não lhes vão pôr em casa a sobrevivência, mesmo que possam. Também há formas alternativas. Portanto, tudo o resto é as pessoas, de facto, convencerem-se de que alguém tem poder sobre elas. E esse é o pior mecanismo. É quando as pessoas interiorizam que alguém tem poder sobre elas. Porque aí a pessoa passa a ter realmente. E esse é o principal problema. Portanto, a liberdade de opinião e a liberdade de expressão tem a ver com isto de não perder o medo. Não perder o medo de se dizer aquilo que se pensa. E o que é que eu acho aqui? Acho que além de não ter medo de pensar, é muito importante não ter medo de dizer aquilo que se faz de alternativo, porque já se fazem muitas coisas. Só que as pessoas não dizem. Fazem, mas não dizem. Fazem, mas depois não refletem sobre isso que fazem, porque tudo se madra, depois não fazerem, portanto também não se pode assim, não pode ser muito conhecido, fora de círculos muito restritos. Ora, Portugal não é Lisboa, não é? Não é? E pelo país fora, e mesmo em Lisboa também, fazem-se coisas diferentes, fazem-se coisas novas. E eu acho que a estratégia de futuro é fazer rede entre este tipo de experiências. Porque o que acontece, está ali uma senhora que me lembrou disto em julho, porque o que acontece é que nós temos sempre a ideia de que tentamos mudar as coisas de cima para baixo, de cima para baixo. Ora, primeiro, Jesus não agiu assim. Sim, Jesus não agiu assim, ele já, não é? E depois deu-se muito mal por causa disso, não é? Mas não agiu assim, de facto, não é? Como vos digo, as grandes reformas que têm surgido na Igreja têm surgido por uma erupção, digamos assim, e não por um decreto. E fazer rede e não ter medo de dizer o que se pensa, porque eu acho que desse ponto de vista as coisas estão já muito diferentes do que eram há 15 anos atrás. As pessoas hoje manifestam muito mais que não gostaram de determinada coisa, ou que acharam de determinada coisa mal, ou que, em vez de ser assim, porque é que não se há de fazer de outra maneira? Portanto, já se começa a notar que as pessoas começam a despertar para determinadas formas alternativas, digo eu, mais uma vez, dentro daquilo que é a Igreja. E por isso, eu tinha duas propostas concretas para Nós Somos Igreja. Duas propostas concretas. Uma delas era, eventualmente, um blog. Porque a presença no Facebook é importante, mas há gente que olha para o Facebook e acha que aquilo que é uma selva, onde a gente fica assim, que não se consegue orientar. Um blog é uma hipótese de começar a centralizar a recolha de informação. Um blog. Depois, uma outra ideia importante. Um grupo pelos direitos humanos dentro da Igreja. Isto existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Existe em alguns outros países, que é, dentro da Igreja, uma espécie de amnistia internacional. Se considerarem que os portugueses não podem fazer isso, podem adotar a estratégia da amnistia internacional, que é, os casos de determinado país nunca são tratados por esse país. Aliás, o único país pelo qual não pode ser tratado é o país onde acontece, não é? Que é para as pessoas não se sentirem coagidas, inibidas, restringidas. Para quê tudo isto? Porque realmente esta petição do Nós Somos Igreja, e é a minha convicção também, é uma petição que chama a atenção para isto, sermos todos membros ativos da família. Sermos todos membros ativos da família. Eu acho que o tema era se a Igreja é reformada, ou se não é assim uma coisa desse género, não era? O tema era. A mudança desejada. Eu acredito que há mudanças que são possíveis. Já houve muitas reformas na Igreja. Muitas reformas ao longo dos séculos. Muitas. Eu gostava muito que fosse para o meu tempo de vida. E acho uma injustiça tremendíssima se não for para o tempo de vida de pessoas que eu conheço que andam nisto há muito mais tempo que eu. Portanto, mais que não seja por uma questão de lhes fazermos a elas homenagem, digamos assim, E também por causa de termos que dizer aos nossos filhos e aos nossos netos, a quem já os tem, acho que merecemos todos, os que estão atrás e os que vêm no futuro, que merecemos todos continuar a esperar, mesmo que seja contra toda a esperança. E para acabar, só uma coisa que o Elie Wiesel diz em relação a Deus, mas que a gente pode dizer em relação à Igreja. O Elie Wiesel conta que uma vez no campo de concentração, atenção que eu não estou a fazer aqui paralelos, mas que uma vez no campo de concentração havia um rabi que rezava: meu Deus, hei-te chamar Deus tantas vezes até que o sejas. Acho que, enfim, pode ser, se calhar, o nosso dever também ético chamarmos à Igreja, nossa Igreja, até que ela seja. E era isto que tinha para vos dizer.